Minha quebrada é favela, feita de choros e velas e alegrias singelas da vida passageira. Ver os pivetes descalço com os pés no chão, o giz que risca o asfalto é sua diversão. A mente fraca, brincando de polícia e ladrão. Cedo ou tarde alguns acabam com a máquina na mão, anunciando o assalto. Aí só quero um ladrão. Eu tô cansado de ver a molecada morrendo e rodando nas fitas. As minas se prostituindo em qualquer esquina, vendendo o corpo pra curtir um barato que alucina. Sua família, seu lar, uma verdadeira ruína. Oprimidos, humilhados, desesperançados, os olhos fechados não acreditam em um outro lado. A qualquer hora seu tapete pode ser puxado. Fica ligeiro, sai fora, é bom ficar ligado. Favelados, revoltados, de oitão na mão e tal, prontos pra puxar o cão, desacredita, não quer mal. 5-7, nervoso, subiu bel, palco. Vacilou, se pá, tua vida se vai num assalto. De onde me virá o socorro? A molecada agoniada desce e sobe o morro. Sem escola, sem carinho, sem infância é mal. Sem docinho, sem carrinho, seu brinquedo é pau. Na madrugada o chumbo come e playboy treme. Neguinho passa mal na mão dos nóis da PM. Realidade cruel, difícil de acreditar. Meu Deus, me diz, será? Onde vamos parar? Não quero ver a molecada daqui fracassar. Em um futuro melhor, quero poder acreditar. Por isso clamo por socorro, pois esse é o tempo. Tempo da adoração e do avivamento. Esse é o tempo de colher o que foi plantado. Tempo de exaltar aquele que foi humilhado. Procuro socorro, elevo meus olhos para os montes. O meu socorro vem de ti, Senhor, és minha fonte. E é só uma mais extrema que irá enterrar. Socorro vem, Senhor, que fez os céus e a terra. Aposente os armamentos, diga não às guerras. Quebrando cadeias, cortando os laços, libertando os cativos. Guerreiro de fé, se eu sou cristão, não me envergonho disso. Vida louca apagada, ela foi transformada, assumi um compromisso. Soldado hoje foi transformado em soldado de Cristo. O que Deus tem para sua vida é muito mais que isso. Por isso insisto, repito, de ti eu não desisto. A sua vida vale muito para Jesus Cristo. A sua vida vale muito para Jesus Cristo. Sistema que irá enterrar. Sei que já virou rotina, mas isso pode mudar. Entregue a sua vida a Cristo, se arrependa. Com as maravilhas de Deus Pai, se surpreenda. Morte, armas, cadeias, prostituição e vício. Não seja um fraco omisso diante de tudo isso. Se apresente como um bom soldado de Cristo, pois sua vida vale bem muito mais que isso. A sua vida vale muito para Jesus Cristo. A sua vida vale muito para Jesus Cristo.